Victor Salvador, muito bom dia. É o papapá Oscar Victor Delta, seguinte da Hotel. Papapá Oscar Victor Delta, bom dia. Aciona identificação, via chegada bom, fidelça até 4 mil pés. E ajuste no 05. Ajuste no 05 para 4 mil pés, chegada é bom, Oscar Victor Delta. Pan 3304, após pelo, desça para 2010, o ajuste no 095, autorizado a final de ação que foi responsabilizado. Após pelo 2000, autorizado a LS, X-Ray da 190, chama responsabilizado, 1500 ajuste da 3304. Alô, Maria 7102, na parte fora da hotel, para ingressar para o sol. A linha 7102, a linha decola a partir da intersecção. Afirmativo. Marinha 7102, a linha decola da 10, vento 090 graus com 3 nós. 02. Branco, na Vespa do Ponto de Aéreo sobrevoo, na sua escuta, Mike Litoral. Tente, Mike Litoral, essa. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2796, pronto, ponto de espera da 10. Bom dia, Azul 2796, mantém o ponto de espera. Mantém, 2796. Papá, Juliette, Bravo Alfa, torcia. Juliette, Bravo Alfa, sim, torciona, transponda 5421, confirme o nível que prossegue para Serro Whisky, uniforme Zulu. Marinha 7102, mantém esse ponto angiosa no meu teste, corredor forte. Corredor forte, meu teste. Juliette Bravo Alfa, sim, plano DFR cancelada 1129, suba até o nível de voo 130, aguarde coordenação com o Centro Recife. Afirma, suba até 130, Juliette Bravo Alfa. 130, o 3304 informa o helicóptero fazendo um sobrevoo na sua posição de 11 horas, 2 milhas e meia, mantendo 310. Ah, sim, ativo o tráfego na televisão, interceptando o corpo dos adores, 3304. Então, 3304, complete finalização com o minha torre, frequência 118, decimal 95. Agora, matar o rebregado da 3304. 2000 após decolagem? Afirmo, 2796. Gente, a linha decola down no zero, mantém por até 2.000 pés após decolagem, vento 1 no 0 graus com 4 nós. Livre decolagem, mantém pro até 2.000 pés, o azul 2796. Hoje, Salvador, bom dia, até 3304, final ILS, já visual com 1 no 0. Beleza, 3304, continua a aproximação, guarde pista livre. Vocês podem. Romeu, Papa Alfa Kilo, gente, aciona o transponder 5467. 3304, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 5. 1.500, autorizado, pouso na 1.0 até 3304. Azul 2796, decolado aos 32, chama controle 120, decimal 8, com voo. 208, um ótimo dia. Marinha 7102, informa o seu estimado de ingresso na terminal de Aracaju e seu estimado de pouso. Terminal 1203, pouso 1236. Terminal 1203 e pouso 1236, Marinha 7102. Salvador, muito bom dia, 2796 da Azul, decolado Conde, está cruzando agora 1200. Azul 2796, contato radar, suba para nível de voo 1970, após 2000, foi Conde. Após 2000, Conde 2796. Papá Romeu, Papá Alfa Kilo, transponder 5467. 5467 no transponder, Papá Alfa Kilo. Cruzando 100 para 1.45. Gente, Diagonal 095, visual com a base na curta final. Sim. Fazer a base na curta final e mantenha no zero. Papá, Oscar, Vitor Delta, prosseguir. Oscar, Vitor, eu tenho intenção de pouso na 1.7. Autorizaria o cancelamento do seguido visual da aproximação na 1.7? Aguarde, Oscar, Vitor Delta. Delta, agora seguindo 4. Já mandou uma pauta aquilo? A pauta aquilo, prosseguir. 135, agora autorizado, acessar 130. Confirme, outra pauta aquilo? Está autorizada a ascensão ao 430, nível solicitado. Suba inicialmente até 190, Papa Alfa Kilo. A 190, Alfa Kilo. Salvador, Juliette Bravo, Alfa. Eita, falou 121, decimal 9. Papá Juliette Bravo Alfa. Juliette Bravo Alfa, prossiga. Autorizado a ascensão ou Recife aí para 130? Estamos coordenando com o Centro Recife, Juliette Bravo Alfa, aguarde. Sete Calante, a gente mandou 130. Zero 095, a linha decola da 1.0, vento 1.00 graus com 5 nós. Tive decolagem boa no 095. Após Duna. 2.000. Após Duna, será autorizado o pouso na 1.7. Relativo, após Duna, será autorizado o pouso na 1.7. Prosseguindo então. Oscar Vitor Delta, agora 5 milhas para Pires. Oscar Vitor Delta, desça para 2 mil pés, o ajuste 9015 está estabilizado. Está estabilizado 2000, 9015, Oscar Vitor Delta. Juliette Bravo Alfa, autorizado, nível final 260. 260, Juliette Bravo. Em controle de Salvador, Papá Romeu, Papá Alfa, Kilo, atingiu 190. Papá Alfa Kilo, suba até correção, autorizado, nível final 340. Autorizado, o solicitado foi 430. Autorizado, 430, Papá Alfa Kilo. Ao 430, Papá Alfa Kilo. Hidro Castelo Branco vai manter paralela, limitado ao estado de Pituaçu, Mike Vitor Alfa. Tente copiado, Mike Vitor Alfa. Juliette Bravo Alfa, cruza nível de voo no 45, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. Poderia repetir apenas a primária? 125.45, Juliette Bravo Alfa. 2545, 2005, boa. Papa Alfa Kilo, cruza nível de voo 220, chame o centro Recife, frequência 125.45. Alterne 126.85. Chamando o centro Recife 125.45.2085, boa, obrigado. Bom dia, Gol 095, decolou na Arbor 1. Gol no 095, contato radar, via saída Arbor 1, suba para nível de voo 360. Via 360.1095. Azul 4299, Oscar Vitor Alfa. 4299, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 4290. Nave linha, decolador 10, vento 120 graus com 5 nós. Ah, decolador 042, tá bom. O Vitor Delta já passou o curso do localizador? Sim, está estabilizando novamente. Pouso 97, eu acho que ele está dando. Gente, pouso 97. Está lá, isso. Aguardo. Autorizado para seguir para a base da pista 17. Confirmado para ingresso no circuito da pista 17. Chame a torre em 1.8.3. 1.8.9. Bom dia, papapapá, Oscar Vitor Delta. Oscar Vitor Delta, segue para 1.7. Partiu ser autorizado na base pela direita. Afirma, reparte na final da 1.7. Porto na final da 1.7, Oscar Vitor Delta. 5299, decolado aos 4.0, chame controle 1.20.8, bom voo. 08, obrigado. Controle 4299, saída Sanguno. Paulo 1 via seção 320, vigilante. É o 320 via 4299, pode voltar para o salvo? Como é que eu preciso da saída? Sente. Ainda não avistado. Oscar Vitor Delta, agora avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 090 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Cuidado, pouso no 7, Oscar Vitor Delta, no 0 no 5. 02. Vitor Delta, eu sou o Los 43, autorizado backtrack, confia na parte 5. Ativa a transmissão geral. Gente, Oscar Vitor Delta, frequência livre, estacionar. Frequência livre, estacionar, Oscar Vitor Delta, confia na parte 5. Cruzou nível 180, chame o centro Recife em 128.8, caso negativo 126.0. Gol 1095. Recife 288, a terra 260, bom serviço, 095. Tá bom. 4299. Cruza nível 130. Chame Centro Recife 128 decimal 35 e caso negativo 125 decimal 1. Chamada 2835, negativo 351, azul. November Oscar Whisky para acionamento. Sim, para a torre. Autorização para o táxi. Mata Sul, em Chiquinho Brilhona, interferir Mike Litoral. Ok, gente, Mike Litoral, como você escuta do controle? Informo que o seu modo Charlie por vezes aparece e por vezes não. Está intermitente o modo Charlie, deve ser a... Está sobrevando a região de ocupação de prédios, Mike Litoral. Salvador, bom dia, gol 1160, informação então. Meu nome é Vera, Sony Identificação, dessa via chegada por meio de ano para o nível 050. Ajuste Salvador 05. 05, ajuste, dessa via por meio de ano até o nível 1160, 1160. Não, não, desceu um pouquinho mais baixo, até o nível 050. 050, graças, 1160. E o senhor está em frente de qual informação atista? Hotel. Gente do hotel, ok. Salvador, bom dia, Janeiro 31, informação hotel. 31, meu cordial, desça via chegada ponte para o nível 040. O ajuste em Salvador 0015. Via ponte 040, 0015. 2796, o controle que vos fala. Prossiga, é o azul 2796. Você está a 5 milhas da posição Conde, cruzando o nível 160 em ascensão até o nível 170. O serviço radar está encerrado e o controle Aracaju a frequência 120.3. Então vai subir para o 170, chama Aracaju 2031. Excelente dia, ótimo serviço. Ativo 203, só reafirmando que o serviço radar está encerrado. A linha E decola bicho 0, 3179. Livrar a mata escura para pouso em Serra Brava, Serra Vitor, Mike Litoral. A pousada em Salvador, prossegue, vai prosseguir para da presente? Da presente, condicionado aos seus tráfegos, conforme autorização, Mike Litoral. Autorizando prosseguir, Mike Litoral, fecha a matura em 118, decimal 95, 118, decimal 95. 1895, já no alinhamento da 10, Mike Litoral. Nave decolada 55, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Torre em Salvador, papapá, Mike Litoral. Mike Litoral, prossiga. Estamos através do CAB, próximo a Simbra, no alinhamento da 10 para pouso em seu aeródromo conforme sua autorização. Pouso na 10? Pouso no Pátio 5, Mike Litoral. A gente vai partir na curta final. Vou passar na curta final, pura direta, parte 5, mais literal. Mike Litoral, confirma a origem? É procedente de Serra Índia, Eco Índia. É um Honda 4x4 asa rotativa, Mike Litoral. Gente, grato. disponibilizar para pra gente uma direto lesa, ou só 3179? Vou manter o perfil 3179. Vai manter. Litoral, Alfa, vento 120 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5, é parte controlado, parte 5. Reportará controlado, Mike, Litoral. Whisky, autorizado a decolar, pistão no 7, vento no 40 graus com 5 nós. Whisky, decolagem, no 7, vento no 40 graus. Controlado, Mike Litoral. Mike Litoral, controlado ao 00, frequência livre. Legal. Aproximação, inicia redução 180 nós. Zero redução, poderia confirmar a velocidade? 180 nós. 7102 está te chamando. Long, recebo Marinha 7102. É, orientação foi que ele chama em Aracaju em 1203. Marinha 7102, é o Delta 3179 em fonte. Com o controle de Salvador na escuta. O controle de Salvador solicitou que o senhor chamasse Aracaju em 120.3. Nada, o controle Salvador, Marinha 7102, está ciente, Aracaju 1203. Eu mate, obrigado. Nada. atingiu o nível 050, gol 960. 60, desça para 2 mil pés, livre aliança, ajuste no 015. Autorizado 2 mil pés, no 015, ajuste, autorizado LS, gol no 160. Pelé 6311, desça para 3 mil pés, ajuste no 015, liberado da restrição na posição Pelo. 3 mil pés, livre da restrição Pelo, 6301. Afirmativo, confirma indicado, 6311? 190. 7. 3179, controle? Chega. Cruzou nível 160, chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 35 e caso negativo 125, decimal 1, até o... 2235, 251, o TAS 3179 graus, até a próxima. Pode voar a dona, ou 6309? Não, negativo, você vai manter a Star. O 6309, reduzindo para 170 nós, inevitável a vitoração. 3-1 mantenha para o 215, limite magnético é 120 de Simbra. 215 aproa, limite magnético 120 de Simbra, ou 631. Controle 120 decimal 8, bom voo. Cola de buraquinho, chamada 120 decimal 8, 90 Brasca Whisky, grato. 5 aguarde de por final para o ILS. 6312, a linha mantém no zero. A linha é mantém, o 6312 no zero. Controle de Salvador, é o Papa Romeu 90, eu sou isso. Estou finalizando a minha aliança, gol 1160. Estou Rio 98, decimal 95. Estou Rio 1895, bom dia, gol 1160. Bom dia. Tchau, 6311 para o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, informe estabilizado, 6319. Autorizado a decolar, pistão no zero, ventou no 50 graus com 59. Livre decolagem, vai manter 2000 após, no 6312. Torre Salvador, bom dia, gol 960. Bom dia, gol 960, continua a aproximação, vai de pista livre. Acordando, pista livre, gol 960. Eu confirmo, não vem melhor, acho que isso. Decolar de Salvador, ingressando no corredor forte. Você vai afastar mais que 20 milhas? Chamará para o regresso 90 graus para o Whisky. Negativo, acho que o Whisky, eu solicito que o seu curve a esquerda e se afaste aí da final da pista 10, está ciente? Ciente, está passando sobre buraquinho agora, vai manter a prova do litoral. Negativo, curve à esquerda da presente e libere o setor de decolagem da 10. Afirmo, senhor, curva na esquerda para livrar o setor da 1028. Matiu. Controle, bom dia, gol 2171. 2 decolado 06, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, até amanhã. Gol 960, pouso autorizado, pistão no 0, ventou no 30 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 5. No 0, 15, livre pouso, pistão no 0, gol 1160. 4.000 pés, ajuste no 0.5. Passada Autorizando 5, vamos trabalhar em altitude, 4.000 pés a sua autorização. 4.000. Vai passar a posição do na chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1-1-1-9-5-6-3-1. Bom, Salvador, bom dia, Xanem 63-1-1, final. Xanem 3-1-1, continua aproximação, aguarde pista no 0 livre, TNH 1-0-1-5. Jamo. 2000, ingressando Jambo 63, Roberto. Gente, aguarde. Aguarda. Vasco, como é que é? Entre o 140 graus, 05 nós, seu ajuste no 0, no 5, decolagem autorizada, pistão no 7. Xanem 3-1-1, para informação, helicóptero Sierkoski decolando da cabeceira auxiliar no 7, comprou do litoral sul, vai cruzar a final da 1-0. Matheus Escuta, aguarda a autorização de pouso. A intenção é 20 milhas no corredor forte, depois vai chamar para regresso. Então, se eu mantenha o corredor forte, por gentileza, e reporte 20 milhas fora. Agora quem está ingressando no corredor forte, encontrando um controle a permanecer dentro das 20 milhas aí. Xanem 3-1-1, pistão no 0 livre, tráfego anteriormente formado já cruzou seu eixo. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 05 nós. Livre, pouso no 0, Xanem 3-1-1. Papá Romeu Oscar, Mike Yank decolou 09, segue no corredor Axé, na vertical do farol de Tapuã, chama o controle em 1-20-80. Chamar o controle 728, na vertical do farol de Tapuã, Oscar Mike Yank. Controle Salvador, muito bom dia, pastor 32. Pastor 32, meu cordial, adicione identificação. Identificou, mandou nosso setembro. Pastor 32, autorizado voar na proa de Coral. Está sob vigilância, passando a posição Conde no momento, nível 100. Vou direto Coral, pastor 32, grato. Mike X, Salvador na escuta, prossiga. Passando agora o farol de Tapuã, prosseguirá pelos corredores visuais com destino a Manati. Manati, vai prosseguir via corredor? Acima, tio, hoje excepcionalmente sim. Deve estar um bom dia para o voo aí nesse setor visual. Só passando através do farol da barra. Chamará através do farol da barra, nosso Mike X. Quem é que é o controle? Escuta. A única solicitação é que o senhor mantenha a linha do litoral à sua direita. Batendo a linha do litoral à minha direita, nossa, como é que é? Tomativo. Xanem 3-1-1, solo 1-1, livre via Fox, próxima direita, chame 1-2-1, decimal 9, solo Salvador. próxima direita no 219. Recife 125, decimal 45 e caso negativo 26, decimal 85. Lima, Lima Hotel. Lima Hotel, já está com 4 a bordo, instruções para o táxi. Autorizado táxi a ponte, no ponto de espera da Papá, que é legal no 0 no 5, Lima Hotel. 0 no 5, Lima Hotel, ponte de espera da Papá. Autorizado ingresso, a porta aérea pronto, puxando 7, Lima Hotel. Diligência, porta aérea pronto, Lima cruza 6 mil pés, continua descida via até 2 mil pés, autorizado ILS, ajuste no 0115, informe estabilizado. Sim, continua via até 2 mil, informará estabilizado, voo 2171. Lima Tatá, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 50 graus, 05 nós. Hotel, decolador de 21, sub e mantém o nível 090 até 20 milhas de Salvador. 090 até 20 milhas afastado de Salvador. Lima Hotel, hotel. Correto, Lima Hotel, hotel. Chama o controle agora em 120, decimal 80. 2080, graças. Controle Salvador, Babatango, Lima Hotel, hotel. Eu até até decolar do perfil da, da Conde. Se sair da Conde, sessão nível 190, Lima Hotel Hotel. Bom, nível 190 para o Lima Hotel Hotel, saindo da Conde, transporte em fila. Salvador, TAM 3304, posso esperar a vez. TAM 3304, autorizado a Lima, T, pistão 0. A Lima, sim, cruzão 0, TAM 3304. Controle Salvador, November Oscar Whisky, chamando para regresso. Chamando para regresso, November Oscar Whisky. Vou na frente da rotatória, Luiz. Está presente. Vou na rotatória, November Oscar Whisky. Eu mantenho até o controle. Céu, tá na escuta. Cura para... Eu estou para continuar a subida, vou na proa 040 ou 26 milhas ou cruzar o nível 100. 040, 26 milhas ou cruzando o nível 100, ali até o hotel. Afirmativo. 2171 no controle. 4, decolagem autorizada, pistuno 0, vento no 50 graus, 049. Cruzou a decolagem nesse ano, 3304. Salvador, bom dia, gol 2171, estabilizado com a milha do Interserra. Milha 2171, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, que é legal no 015. 2171. Então 2171, pistão 0 livre, pouso autorizado, vento 130 graus, 039. 2171. Tá 3304, decolado 225, chama controle em 120, decimal 8. 208 graus, Monteiro 3304. Vou direto com ele, vou até o hotel.